Num cerrito descarnado, peral de pedra e de duna, clareado de blanca luna, a moldura redondada. No arrancar da madrugada, se enxergava uma figura, lá no topo das alturas, negra estampa apaixonada. O verde pasto da pampa, pelo sereno molhado, e o casal apaixonado, na noite de primavera, estar assim quem me dera. Cobicei de relancina, pensando na tristecina do meu coração tapera. Bombeava, bombeava o corvo pra corva, e ela com ar de morrona, retinta como a cambona, floreava o bico nas penas, e o corvo veio torena. Vaquiana e cooperativa, largou uma asa por riba, abraçando a linda morena. Lembrei de voltas passadas, um pala preto que tinha, e o galopito que vinha em direção ao povoado. E sempre o mesmo bragado, bingo de rede de pata. Lembrei também da mulata, por quem tive enfeitiçado. Assim se deu o romance, pra quem se lembra o espanto. E juro por qualquer santo, inte por Nossa Senhora, que descobri nesta hora a força bruta do amor. Ele digo sim, senhor, que corvo também namora. Bombeava, bombeava o corvo pra corva, e ela com ar de morrona, retinta como a cambona, floreava o bico nas penas. Bombeava, bombeava o corvo pra corva, e ela com ar de morrona, retinta como a cambona, floreava o bico nas penas, e o corvo veio torena. Vaquiana e cooperativa, largou uma asa por riba, abraçando a linda morena. Música.